Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Meus caros internéticos, sim, voltamos com mais um episódio, esse pra lá de especial. Eu vou falar pra vocês o motivo, porque é a primeira vez que nós estamos aqui do Jurassic Cast abordando este tema, tá? Não é, é a primeira vez que nós realmente estamos falando abertamente sobre este tema, e eu espero muito que a coisa pegue fogo, mas pro lado positivo dos paranauê dos bacanos no negócio. Esse quem fala, Calaveira, tá comigo aqui, o Brunão. Que pariu, velho. É, eu só tenho a dizer que, como já dizia William Wallace, vocês vão ter que querer apenas uma chance, voltar aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas, mas jamais tirarão a nossa liberdade. Vai, Mel Gibson, seu puto! Cara, deu vontade de pintar a cara de azul agora. Isso é gigante, grande, como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer. Tá comigo aqui também o Álvaro. E aí, pessoal, tudo bem? Olha, é o fim da metralhadora e o início da guerra de redes sociais agora. E eu espero que disso aí morra a mídia. A mídia afunde de vez e nunca mais volte. Obrigado, Álvaro. Eu vou perder meu emprego. Valeu. Falou, Brunão, é caralho. Álvaro Zone desempregando todo mundo. Valeu. Tá comigo aqui também o Coruja. E aí, moçada, eu só digo uma coisa. Vamos ter um pouquinho mais de juízo, gente, por favor. Vocês estão destruindo as coisas que não tem que destruir. Eu tô falando que essa porra é socialista de Facebook, velho. Não, velho. Por que os caras não vão destruir? Velho, sei lá, destrói que tem coisa pra destruir, mas tem coisa que não precisa destruir, velho. Os caras tão ficando doido, velho. Tão perdendo o limite, tá ligado? Vamos falar disso. Tá parado. Vamos falar. O cara quis fazer o fogo do Game of Thrones hoje em Brasília, velho. Ele é louco. Tá ligado? Nunca se viu. Vem, vamos com a gente. Vem torcer, bola pra frente. E olha só, internéticos, a gente tá recebendo pela primeira vez a Anariá, que tá vindo aqui junto pra debater esse tema com a gente. Então, querida, seja bem-vinda ao Jurassic Cast. É, que bom. Espero que eu possa contribuir aí como única mulher do grupo que seja, né? Tá faltando mulherada, mas vamos debater. Meu modo piada ainda não está ativado, viu? Não, costuma ter muita mulher aqui também. É, tem umas doidas aí, mas a gente não chamou porque elas são muito retrógradas. Foram levar borracha da polícia. É, as duas são. Uma, inclusive, tá lá em São Paulo, presa na vida, não sei das contas. Olha só, internéticos, hoje nós vamos falar, como eu falei anteriormente, esse programa é um programa especial, pois hoje nós vamos falar sobre o momento político que o Brasil está passando. Por que que nós resolvemos fazer este programa? Porque, ora bolas, eu tenho 32 anos e eu nunca vi passeata com 1 milhão de pessoas no Brasil. Pra mim, alguma coisa tá acontecendo. Aonde isso vai chegar, a gente não tem a menor ideia. Então a gente reuniu esse aqui, essa quadrilha de profissionais, com exceção do Coruja. Como assim? Que é um socialista. Eu sou um... Porque eu você fui é socialista... lá e tudo, cara. Socialista de Facebook, rapaz. Então, internéticos, por este programa ser um programa especial, ser um programa mais sério, é o programa mais sério que nós já vamos produzimos do Jurassic Cast, nós não vamos colocar a leitura de e-mails, a gente vai colocar numa talacada só para dar espaço para todos poderem falar, dar a sua opinião e a gente poder fazer um apanhado geral do que está acontecendo com o Brasil. Sobe a música do Vem Pra Rua, vai. imagens na televisão. Mais uma briga de torcidas, acaba tudo em confusão. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia. Os preços fogem do controle. Mas que loucura esta nação. Não é tentar o suicídio, querer andar na contramão. Tá, pessoal, olha só, você que tá ouvindo esse programa, eu não sei em qual época, ele tá sendo gravado no dia 20/6/2013. Nós estamos numa quinta-feira e hoje foi noticiado que no Rio de Janeiro 1 milhão de pessoas foram às ruas para protestar, sabe lá Deus pelo quê, e nós sabemos, pra falar a verdade, nós sabemos pelo quê. Mas antes de nós começarmos a falar necessariamente do cenário, da coisa toda, dessa revolução política, se é que é uma revolução política, que tá acontecendo no Brasil, vamos dar uma relembrada como que a coisa começou, Brunão. Um grupo de manifestantes no Rio Grande do Sul resolveu protestar por conta do aumento da passagem do transporte público. Transportes de ônibus... rodoviários. Rodoviário do meio da rua, aquele que você tem que pagar, passar a catraca, falar com o motorista e o cobrador. Motorista não, porque, né, nós estamos... Somente o necessário com o motorista. Não, não, não, não. É porque não pode ser. É o condutor, né? É o piloto, né? Por quê? Nós estamos num país onde o transporte, né, de massa, ele é... Ele é muito moderno, né? Então não pode ter um motorista, tem que ter um condutor, né? E também não é o cobrador, é o tesoureiro, né? Então você tem que entrar, passar lá na catraca, pagar o seu... O quanto custa, sei lá, no Rio Grande do Sul. Não sei quanto custava, não sei para quanto foi. Enfim, começou lá no Rio Grande do Sul, se espalhou para São Paulo também. Em São Paulo teve um aumento recente, tinha tido, né, na época... O aumento recente da tarifa do metrô e do ônibus também, se não me engano, passou de R$3 para R$3,20. E aí um tal de movimento do passe livre resolveu lutar para a diminuição, para que voltasse aos R$3. E aí tudo começou a acontecer. As pessoas começaram a sair na rua, motivadas por essa, a princípio, por essa, esse tal dos 20 centavos. E aí começou a tomar uma proporção maior, começou a se espalhar. E na quinta-feira, dia 13, estava tendo alguns manifestantes, por volta de uns 5 mil ou menos, em São Paulo, na Avenida Paulista, estavam se manifestando, pedindo melhores condições do transporte pela diminuição da passagem. E a polícia entrou reprimindo com muita violência. E isso foi registrado por todas as câmeras e tal, e o jornalista também levou bala de borracha na cara. E aí pronto, aí o inferno ficou solto e aí todo mundo ficou revoltado. E aí na segunda-feira, dia 17, quer dizer, antes teve no dia 15, na abertura da Copa das Confederações, teve também manifestação no Estádio Nacional aqui em Brasília, no Mané Garrincha. Também teve bala de borracha, o escambau, o nego sendo atropelado por moto da polícia e tal. E aí pronto, inflamou a população. E aí foi protesto em São Paulo, foi protesto em Brasília, subiram no Congresso Nacional. E aí a porca já tinha torcido o rabo e a dona Dilma já estava arrancando os cabelos do sovaco. Os bigodes, né, velho? Na verdade. Não, só a Dilma como prefeitos e governadores, né? Sim, eu acho que é uma coisa direcionada mais ao município. Exatamente. Esse protesto é direcionado ao município e ao governo de estado, não ao governo federal ainda. O de Brasília é bem governo federal, viu? Mas tudo bem. Acho que, inclusive, uma característica do que está acontecendo agora é que os políticos, eles são cínicos, eles falam, né? O porta-voz do Palácio Planalto, inclusive, fala que eles não estão entendendo a manifestação. Eles são cínicos pra caralho, eles sabem o que está acontecendo. A gente, que é o povo, a gente sabe o que está acontecendo. Mas... diga-se de passagem que essa manifestação que está acontecendo hoje no Brasil, uma característica muito, acho que muito, muito impactante que tem nisso tudo, fora esse mundaréu de gente que está indo para as ruas, essa adesão social incrível que está acontecendo, que eu nunca vi, né, que não fosse feita pela manipulação da Rede Globo e tal, mas como foi com a saída do Collor, muito pelo contrário, como o Bruno falou, a mídia, inclusive no início, vale a pena ressaltar, a mídia estava contra as manifestações, né? Exatamente. A mídia só começou a ser a favor quando ela começou a apanhar. É, porque normalmente isso acontece assim, né? Num país pobre e miserável, e ainda pode se encontrar quem acredite no futuro, quem quer manter a ordem. Normal é a mídia ficar, a princípio, sempre do lado do governo. Foi assim na queda, quando o golpe militar foi instalado, tá? Todo mundo ficou do lado do golpe militar. Toda a mídia ficou do lado do golpe militar. Toda a mídia. Todo mundo foi contra o Jango, foi uma beleza. É, isso foi tão impactante que até hoje tem quem diga que o regime militar foi incrível no Brasil. Meu tio é um desses. Ah, meu Deus do céu. E a garotada nascida nos anos 90, que fala, não, no tempo da ditadura era tudo muito melhor. Meu Deus, não tem noção do que era a corrupção na ditadura militar. Cara, pois é. Alguém falou sobre cinismo dos políticos. Eu acho que não seja isso, acho que não é por aí. Eu acho que essa pergunta é protestar contra o quê? Contra quem exatamente? É uma pergunta que nessa altura todo mundo, bastante gente está se fazendo. Porque o protesto ganhou uma direção muito difusa, né? Então tem desde gente ainda defendendo o passe livre, a gente rasgando bandeira de movimento negro, de movimento gay, isso é inadmissível. Não, isso não existe. Isso é bando de baderneiros. Esses são os baderneiros. Na hora que o cara faz uma merda dessa, o nego tinha que falar assim: é esse aqui que tem que tomar bala, porra. Mas falei, Anaria. Não, é isso. Começou com essa coisa do transporte, da mobilidade urbana, e as pessoas resolveram dar vazão a tudo aquilo que elas se sentem oprimidas de alguma forma. Porque, sinceramente, a nossa condição é não protestar contra o quê? Não. É a nossa condição que a gente tá vivendo. É, assim, eu acho que a pergunta que deveria ser feita é sobre o que vocês não estão protestando. Eu falei a questão do cinismo, Anaria, porque é o seguinte, na minha opinião, cara, você tem um país onde os estádios de futebol... Vamos colocar os dados aqui, até mesmo para esclarecer os ouvintes. Estádio que devia custar 600 milhões, custou 1.600.000. Você tem um hospital... Aqui em Brasília, os hospitais públicos estão completamente abandonados. Os órgãos fiscalizadores, como a Anatel, a ANA, como a própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal, do Estado, nenhuma delas faz porcaria nenhuma. Você tem um puta de um socialismo feito pelo governo atual, que vem desde os governos passados. Sempre existiu. E nunca vai parar de existir. Pelo menos no Brasil, eu acho que não. Entendeu? Porque é o que garante o voto. Exatamente. E aí você vê... A única coisa diferente... Desculpa, Calaveira, te interromper. A única coisa diferente que está acontecendo agora é que está acontecendo de uma maneira mais... chegando mais na fonte de quem realmente precisa receber. Isso eu não posso negar. Não, eu não sou contra. Apesar de me declarar muito firmemente, às vezes, com relação à Bolsa Família e tal, mas eu não sou contra. Mas depois a gente entra até... A gente pode até estar no mérito da questão. Mas, assim, concluindo o meu raciocínio. Cara, você tem transporte público, aqui em Brasília acabou. Você, 7 horas da manhã... vocês meninos que não são daqui, a Nariá e o Álvaro. O Álvaro era daqui, mas tá no Rio. Cara, 7 horas da manhã, você tem uma avenida de 4 faixas, uma é reservada pro transporte público. Em virtude disso, essa avenida, que é uma das principais avenidas de Brasília, ela congestiona para mais de 30, 40 quilômetros. Todo santo dia, você não tem um ônibus passando naquele lugar, você entendeu? Você não tem um ônibus passando. A gente tá. O que tá acontecendo é que se estão debatendo, se estão reclamando disso tudo. Né? Por isso que a questão falei a questão do cinismo dos políticos. Uhum. Né? Eles sabem o que eles estão fazendo. Só que eles estão literalmente cagando e andando. Eles não se importam nem um pouco. A questão da roubalheira tá tão explícita no Brasil. Cara, não existe mais punição pra ninguém nesta merda desse país. Não adianta falar assim, colarinho branco. Não, cara. Bandido pé chinelo não tá sendo punido. Bandido pé chinelo tá dando tiro na cara de mulher grávida, tá saindo da cadeia rindo. olhando pra cara da nossa cara rindo. Não existe mais punição do Brasil. Acabou. Então, cara, tá tendo as manifestações e político tá aumentando, os vereadores de Belo Horizonte aumentaram o salário deles em 63% no dia da manifestação. E querido pelo jornal, eles viraram e falaram assim: quem quiser é igual que se candidate. Eu acho que as manifestações estão vindo por isso tudo. Não, eu concordo com você, lógico, tem muita coisa pra melhorar na questão de políticas públicas, mas assim, não é de ontem, não é de semana passada, não é de hoje que é uma porcaria os transportes e tudo mais. Não, aí eu tenho uma teoria que talvez seja um pouco chocante, e é pra juntar com o Bolsa Família, com tudo que você falou, essa ascensão dessa nova classe média, ou como fala Marilena Chauí, é a classe trabalhadora conquistando seus direitos. Eles conquistaram esse mínimo para viver, né? Que seja através de Bolsa Família ou através da reposição do salário mínimo, minimamente sendo reajustado acima da inflação. Então agora o povo quer mais, entendeu? Agora que já tem o mínimo para sobreviver, o povão tá na rua pedindo outras coisas. E a classe média tá se juntando e trazendo outras bandeiras, até bandeiras reacionárias, enfim. E é essa mistura de coisa que a gente tá vendo e que tá dando confusão na cabeça de todo mundo que tá tentando analisar. É inegável reconhecer que esse movimento que tá na rua é o movimento do basta. É o movimento do chega. Chega de ser esculachado pelo cara no ônibus, você entra lá e, pô, você entra, é sempre um ônibus lotado, é sempre uma qualidade péssima, é sempre uma fila enorme no hospital. Essa questão dos 20 centavos, que muita gente falou, não é só por 20 centavos e tal. Eu acho que em São Paulo começou com o negócio dos 20 centavos, eu acho que em São Paulo a questão talvez ainda até seja os 20 centavos. Essa questão em São Paulo já é antiga. Já é antiga, sempre foi. A briga em São Paulo, o principal motivo da briga em São Paulo, e eu acho que quase em todo o resto do país também, é contra a ditadura do governo. Você mais não tem direito de se reunir, você não tem direito mais de erguer, de levantar a sua opinião, sem que seja mandada a tropa de choque contra você, sabe? Ficam usando a força pra tentar sufocar a voz do povo. Eu acho que tá bem interligada essa questão da opressão aqui em São Paulo e a coisa do transporte, né? Que é uma coisa... Exatamente. Eu acho humilhante, assim, andar no transporte coletivo aqui em São Paulo. Principalmente mulher também tem essa questão, enfim. Mas é uma questão de mobilidade urbana. Qualquer pesquisa que você pegue sobre São Paulo, a maior insatisfação é em relação ao trânsito, que desdobra em qualidade de vida, mobilidade urbana e apropriação da cidade. A mobilidade urbana, isso é que eu acho mais absurdo. A mobilidade urbana, quando você pensa em mobilidade, você não tem que pensar somente em transporte público, não. Tá saindo fotos na internet mostrando o prefeito de Londres indo a pé, indo de bicicleta pro trabalho, mas é porque o trajeto entre a casa dele e o trabalho é uma coisa agradável. Pega um carrinho de bebê, ou então se você tiver um parente deficiente, vai empurrar a cadeira de rodas dele andando pela calçada no meio da rua. É ruim a mobilidade no Brasil. Ela é ruim, de qualquer maneira. É calçada ruim. Você tem medo de ser assaltado, você tem medo de sair no meio de sair de casa e não voltar vivo pra casa. Então é uma questão maior mesmo do que os 20 centavos. Mas que eu acho que também não chega a impeachment da Dilma, igual estão falando agora também. Não, eu acho. Exato, que não. Exato, não. Até porque quem pensa em impeachment da Dilma não tá pensando em mais no nada, que vem, né? Depois. É. Não tá pensando no que vem depois. Porque impeachment da Dilma quer dizer aquele desgraçado, aquele Michel Temer entrar. Se tirar o Temer, entra um outro que eu não sei nem quem é. E se tirar o Temer, entra o Renan Calheiros. Então, assim, gente, deixa a Dilma lá. Cara, mas olha só. Eu acho muito importante isso que vocês estão falando aqui agora. Olha só, cara. A gente vive num país em que a gente não pode tirar a presidente que tá atual. A gente não pode tirar esse monstro da presidência porque os outros que vêm atrás dela são são piores que ela. Pois é. Velho, se isso não for motivo pra você ir pro palácio e tocar fogo naquela merda, eu não sei mais o que é. Eu não tô dizendo que eu aprovo. Pelo contrário. Mas por que você acha a Dilma tão filha da puta? Por que você acha ela tão escrota? Você quer mais motivo? Eu quero um. Você quer um motivo? Mas o que ela tá fudendo com a classe média? A minha esposa, ano passado, pagou R$2.500 de imposto de renda. Tá? R$2.500. Ela não é bilhardária. tá? Ela não é funcionária de alto escalão, ela é funcionária de merda. Inclusive, ela tava trabalhando hoje até 8 horas da noite. Ela pagou R$2.500 de plano de eu tô falando do plano de saúde, mas não é. É de imposto de... Tá entendendo? O plano de saúde, todas as teles no Brasil estão todas fodidas. Tudo bem que isso vem de antes, mas não se faz porra nenhuma. Então, assim, eu não encontro motivos pra dizer que a Dilma não é uma FTP, como eu tô falando, que eu vou ficar... Né? Mas assim, fora o cinismo, aquela coisa cínica, cara, as manifestações acontecendo, ela virou na televisão, o que foi que ela falou? Que o governo dela apoia isso. Que aí. O governo dela apoia isso aí, cara. Ela falou que ela tá fudendo a classe média, aí você veio me falar do preço, do imposto de renda e tal. Pela classificação do IBGE, você não é classe média, meu amigo, você é classe A. Exatamente. É verdade. Isso é uma vergonha, você me desculpa. Não, a gente não conhece o nosso país, a gente não conhece o nosso país, isso não, gente, é classe... Peraí, olha, mas só, eu não... você me desculpa, eu trabalhei para o governo, Lula, trabalhei na assessoria de comunicação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vi um monte de coisa que foi feita errada, vi. Não vou falar que não vi, porque eu vi. Entendeu? Assim, coisa assim que era pra favorecer fulano. Não, não vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é pra favorecer ciclano, etc. Agora, eu acho injusto você colocar num balaio assim, que a gente não conhece o nosso país. Não, peraí, vamos devagar. Assim, hoje eu sou classe média, eu ganho um salário... assim, que mal dá para as coisas que a gente consegue fazer, entendeu? Tô saindo do aluguel agora porque eu tenho uma herança de família, vou conseguir comprar meu apartamento só porque meu pai morreu, não foi com fruto do meu trabalho, não foi para ser alguma coisa em Brasília, você tem que ser funcionário público e ganhar milhares de reais para ser funcionário público, o que é um absurdo. Eu cheguei aí até a ponta, onde estava sendo recebido o benefício, e eu achei isso ótimo. Achei isso fantástico. Achava aquilo uma coisa assim, cara, de outro mundo, sabe? O que estava sendo feito. Achava ótimo. Só que o que eu via por trás era uma articulação nojenta, entendeu? Que faz parte da política, mas do que não deveria fazer. Eu vi muita gente que precisava, recebendo benefício bom e bem feito de um programa que tinha muita gente por trás que estava fazendo bem feito. Entendeu? Uhum. Mas que as pessoas que estavam na frente disso, eu digo em cargos mais altos, que não faziam absolutamente nada a não se articular benefício para um ou benefício para outro, ganhavam todos os créditos. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa revolta a gente que tá ali ganhando um salário de, vou falar aqui, R$2.000. Cara, eu não ganho mais de R$2.500. Desde que eu tô trabalhando lá em 2003. O meu salário não mudou. Eu já mudei de função, já baixou meu salário, já ganhei menos do que isso, já voltei a ganhar. Hoje eu tô no mesmo patamar de 2003. Só que as coisas estão muito mais caras. Isso pra classe média fode. A classe média hoje, ela está maquiada, na minha opinião, posso estar errado, não sou dono da verdade, mas na minha opinião, a classe média hoje, ela foi maquiada pelo governo para poder dizer que o governo levantou o pobre, não sei o quê, pegou a galera da classe C e trouxe a galera da classe C para a classe B e tal. Fica botando na televisão, no Jornal Nacional, uma empregada doméstica saindo para comprar home theater, entendeu? Falar que a classe C melhorou o custo de vida, melhorou a qualidade de vida. Ela só estimulou o consumo e fudeu com o povo. Então, isso eu acho grave. Formar uma classe média na base do consumo, entendeu? E acho que isso é agora o que está estourando nessas manifestações. Exatamente. O que, além do consumo, essas pessoas querem? E agora nós vamos descobrir. E eu tô assustada, pra falar a verdade. Eu também tô. Pois é. Agora, deixa eu só completar a questão da indagação da Nariá. Querida, eu vou te falar com sinceridade. Como é que eu sou classe A se eu tô perigando vender meu carro porque eu não tô dando conta de pagar as 96 prestações que eu botei nele? O meu apartamento é financiado pela Caixa Econômica. Eu tenho um imóvel, entendeu? Que é onde eu moro. O que eu tô dizendo, não sou eu que tô dizendo que você é classe A. Eu tô usando a classificação do IBGE. Pois é, mas entendeu? É uma cara de pau do IBGE, que é exatamente isso que o Bruno tava falando, né? Essa questão, o IBGE, ele coloca os números lá em cima, cara. A Dilma, ela vira... Eu tô falando da Dilma, gente, porque ela é a presidente que nós temos hoje, tá? Se fosse, sei lá, o fulano de tal, eu estaria falando do fulano de tal. Mas assim, a presidente que nós temos hoje, a Dilma me aparece na televisão e fala que no Brasil ela está extinguindo o analfabetismo. E cara, a gente outro dia tava vendo, professor lá de Juazeiro do Norte, eu não sei, que foi, o salário foi reduzido em 40% e foi aumentada a carga horária dele em 200 horas. A qualidade, eu tenho parentes que são professores públicos que estão com atestado médico há mais de 5 anos porque eles não conseguem entrar na sala de aula, porque eles entram na sala de aula, aluno entra armado. Entendeu? Então, assim, é uma maquiagem muito grande que está sendo feita, inclusive para as políticas internacionais, para justamente mostrar que é tudo belo. O lance é onde você direcionar sua revolta. Porque você está falando dessa questão aí e atacando a Dilma, só que não adianta de nada você atacar a presidente que está ali para ser malhada, enquanto o governo municipal, que é a responsabilidade dele, é isso que você falou aí, é de responsabilidade de um governo municipal, tá lá escondido e não vê nada, enquanto isso todo mundo ataca a presidência. Mas você acha que não tá tudo ligado, cara? Não, não tá tudo ligado, não. O Agnello é governador de Brasília atualmente. Ele é petista. O Agnello é o pior governador que o Brasília já teve. O pior. Ele não fez pior que o Roriz, não é possível uma coisa dessa. Pior que o Roriz não é, não é. Não, eu vou falar pra vocês dois. O Roriz, perto do Agnello, ele é o melhor governante que Brasília já teve. Calaveira, não exagera, Calaveira. Eu não tô exagerando. Pera aí, você tá exagerando um pouquinho, gente. Pera aí, eu não sou isso, não. Eu tô falando só um exemplo. Pera aí, que eu tinha acabado de falar. Não tô falando que eu... O Roriz te deu um lote, né? Por isso que você tá defendendo. Eu também tô achando, cara. Ele te deu pão e leite. Deixa eu falar. Eu tô usando de comparação, eu tô falando assim, pra você ver como o sujeito é tão ruim, que ele comparado ao Roriz, o Roriz é maravilhoso. O Roriz é péssimo, o Roriz é um canalha, o Roriz destruiu Brasília. Roriz, Joaquim Roriz, destruiu Brasília. Ele deixou Brasília cercada de favela, tá? Ele acabou com Brasília. Só que o Agnello, ele conseguiu ser pior do que o Roriz. Pior. A questão do transporte público, como eu tava falando, em Brasília acabou. Tudo que pode ser feito pra acabar, inclusive com questões sociais... Em Brasília acabou e o governador é petista. Se você estivesse em São Paulo, que o governo é do PSDB, ia ser diferente? Não ia. Porra, todo mundo é movido à base da ignorância. Vocês isso. Ficam virados a atacar o presidente da República porque é a figura maior do Estado, mas não investiga o vereador, o senador, o deputado. Quem foi que você votou de deputado? Você sabe o que, é que ele tá fazendo aí? Você tá perguntando pra quem? Pra mim? Pra qualquer um de vocês aí que estão revoltados atacando a presidência, porque eu vou dizer... Eu não estou defendendo a Dilma, eu tô dizendo que é o seguinte... Não, eu tô entendendo o que você tá... Se atacar a presidência da República, independente de que a gente esteja lá, seja o bosta do FHC, seja o Lula ou seja a Dilma, é uma puta ignorância você ficar virando e atacando aquele lá, e enquanto você faz isso, você fica absolvendo o dono da real culpa, e você deixa de defender o seu interesse quando você vira as caras pra pessoa que você elegeu. Cara. E você não tá cobrando do seu vereador e do seu prefeito, que deveria cuidar do seu município, deveria cuidar da educação, da alfabetização até quinta série. Você deixa de cobrar do seu deputado estadual e do seu governador, que devia estar cuidando dos hospitais do estado. Da segurança e da educação de sexta série até o segundo grau, entendeu? Eu entendo que vocês, assim como a maioria, e eu também tenho uma revolta muito grande. Agora, ficar atacando o governo federal e virar as costas pra isso é coisa de gente burra e de gente de ignorante. É. Eu entendo a revolta, Eu entendo esse azedo que tem na boca perfeitamente, mas isso é ignorância demais. Eu concordo plenamente com você, cara, com uma simples frase. Isso é coisa de mau eleitor. E a culpa desse país tá desse jeito. É de mau eleitor que vão ficar atacando o presidente da República, independente de quem seja, do jeito que vocês estão fazendo, elegem qualquer um que aparece ali e não fica cobrando da pessoa. Não, mas peraí, eu não votei na Dilma, cara. Também não votei no Serra, nem no Picolé de Chuchu, nem ninguém, velho. Mas você tá acompanhando quem você votou? Mas é que tá. Quem eu tô? Eu votei consciente, eu, cara. Eu não a, culpa, a culpa dessa merda aí não é minha. Mas vocês estão atacando a presidência da República, apontando defeitos que deveria ser responsabilidade do município. Mas peraí, cara. A filha vem lá de cima, cara. Não é bem assim, vocês cobrarem isso da Dilma, cara. Vocês estão cobrando então, Álvaro, o que eu posso cobrar da Dilma? Cara, você pode comprar da Dilma, que é responsabilidade do então o que é a responsabilidade federal, dela? Me fala, só pra eu cobrar o certo. Governo federal, Anaria, governo federal, educação de terceiro grau, não é? Segundo grau entra no governo federal? Não sei, eu acho que educação é dos estados, né? Tem a federal, tem as FATECs, tem ensino superior e tal. Então, peraí, pra que serve o Ministério da Educação, então? O Ministério da Educação, ele não é bem ligado pra nada, federal. Eu acho que é de orientação e diretrizes, né? O governo federal é essa parte mais geral. Seja, de lá de cima do Ministério da Educação, que saem as normas e regras que os estados e municípios teriam que seguir. Uhum. Em termos de conteúdo. E se eles seguem o que o Ministério da Educação manda, eles estão fazendo o correto, certo? Aí agora a nossa pergunta tem que ser, será que eles estão seguindo? E, se eles estão seguindo, será que a norma está bem feita ou está mal feita? É exatamente, para isso que servem as organizações de classe, os partidos e tudo mais. O Sindicato dos Professores aqui de São Paulo é bastante forte, bastante atuante. Acho que se perdeu um pouco essa coisa de manifestação de classe, de grupo, de partido. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, vindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico, classe média? Até quando? Aqui em Brasília, a gente não tem vereador, a gente tem deputado distrital. Por que que eu não votei no deputado distrital? Deputado, a Câmara Distrital hoje em Brasília é uma das maiores quadrilhas organizadas que existem dentro da máquina administrativa. Só tem bandido. Só tem bandido, tá? Os deputados, a maioria dos deputados distritais que nós temos hoje no Brasil, em Brasília, são grileiros, são máfia de transporte, olha só. Empresário de transporte, isso. Empresário de combustível, máfia de combustíveis. Exatamente, quem lava dinheiro nesse país. Exatamente, são esses os deputados distritais hoje. Eu não voto deputado distrital desde que eu tinha 16 anos, que foi a primeira vez que eu votei. Depois disso, eu nunca mais votei. São analfabetos, tá? Não é termo pejorativo, eles não sabem ler. A questão da gente atacar o governo federal, Álvaro, é o seguinte. O governo federal, ele deveria ser o responsável por essa galera toda. Porque estão todas essas máquinas, essas casas estão sob a tutela do nosso chefe de Estado. Mas você está cobrando é um Estado totalitário, cara. Não, é a estrutura brasileira que nós temos. Tá? Nós temos o chefe do Executivo, que deveria prezar pela criação de leis, ou então até mesmo pela própria administração do Brasil, pela própria administração do Estado, e você vê a corrupção dentro do gabinete dela. A maioria dos casos de corrupção, nesses casos de repasse de verba, acontece na ponta mesmo. Na ponta que eu digo, na ponta final, no destino. Chega lá, a informação chega, vai vir uma verba aí de não sei quantos milhões para fazer a licitação. Aí faz uma licitação errada, não sei o quê. Isso é na ponta. Esse tipo de informação é na ponta. Agora, existem outros tipos de corrupção, né, que não só de dinheiro, mas sim de favores, de conluios, de conchavos, entendeu? Que não deveriam ser aceitáveis dentro do governo, dentro da presidência da República. Tráfico de poder, entendeu? Né, cara? Tráfico de poder, e isso acontece, entendeu? Isso acontece, que a gente já viu acontecer, já houve denúncia e não sei o quê, né? É claro que a gente não precisa aqui ficar relembrando casos de passado de todos os governos que já passaram por aí, né? Tráfico de influência, gente. Isso, exato. Por isso que o PMDB tá aí nesse governo do PT. Cara, eu quero deixar registrado nesse programa. Que já esteve em todos os governos da democracia. Só falar uma coisa. Eu quero deixar registrado nesse programa. Pra mim, o pior governo que já existiu no Brasil foi do Fernando Henrique Cardoso. E que bom que isso a gente concorda. Não foi o da Dilma. Pra mim, o que afundou literalmente o Brasil na merda que estamos até hoje foi o Fernando Henrique Cardoso. Fica sem fazer nada, até quando você vai levando. Porrada, porrada. É muito grave essa questão da corrupção Óbvio, é bastante grave, mas não é exclusivismo do Brasil, não. Óbvio. E também não é exclusivismo de quem tá no poder. Eu acho que a gente, assim, como sociedade, sociedade civil, enfim, a gente vê corrupção o tempo todo, mini coisas que são, é o que eu acho, que pra mim são inadmissíveis. E a gente acha tudo bem, acha normal e tal. E isso se reproduz em escalas maiores, com consequências, infelizmente, mais trágicas, quando é no governo. A pergunta é, o que a gente pode fazer pra melhorar isso? Porque só ficar levantando cartaz abaixo a corrupção, eu acho que não resolve. Abaixa a corrupção, derruba a Dilma, derruba a Lula, derruba a FHC, nada disso resolve nada. Não, é pô, cara. Não, é uma pergunta sincera. Eu acho que é uma pergunta sincera, porque a gente fica só metendo pau, e às vezes não aponta saídas, não consegue isso. Pensar numa coisa criativa que vá melhorar as coisas. Você tem alguma? Eu acho que existem alguns instrumentos que são úteis. Participar de orçamento participativo quando isso é disponível no seu município, ir lá nas reuniões, falar, opinar o que, que você acha. É que a gente também não ocupa os espaços. E aí a gente fica só criticando, jogando no colo do governante. E às vezes não faz a nossa parte. Será que o povo sabe, conhece que existe esse tipo de coisa? Ah, agora a gente tá voltando dentro da vertente verdadeira desse programa. Isso, exatamente. Entendeu? Será que o povo sabe quais são os canais? Será que o povo quer saber? Aí que tá. Agora eu acho. Isso. Exatamente. Talvez agora eles estejam querendo saber. Eu acho que eu acho que é isso que tá acontecendo nesse país agora, sabe? Isso. Porque se você pensar, a nossa vida é muito boa. Nossa, que eu tô dizendo aqui, nós quatro aqui, quem tá na mesma classe de rede que a gente. Padrões Brasil, cara, você quer dizer? Cara, a vida é maravilhosa. Cara, eu vou dizer uma coisa. Para as classes realmente baixas, está sendo negado o direito da pessoa sonhar, da pessoa, sabe, almejar uma vida melhor para ela. Você tem que se comportar de tal maneira. Você só pode ter comportamento de tal jeito. Você só pode se relacionar com pessoas, você só pode ter relacionamento assim, assim, assado, sabe? Você está falando de questões de direitos humanos básicos, e eu concordo com você que realmente existe uma onda moralista que vem vindo aí, principalmente com deputados. Com 80 deputados. 80 deputados. Ninguém sabe de onde veio essas criaturas, quem foi que votou nesses desgraçados. Pois é, e deveriam saber, né? Quem votou neles deveria saber. Quem votou neles e quem votou, e quem votou nos outros deputados que cederam os lugares onde eles estão agora. Isso, que eles estão ocupando agora. Exatamente. Mas o que eu estou dizendo é assim, com relação à questão de qualidade de vida. Né? Com relação à questão econômica mesmo. Isso melhorou muito, cara. Isso é uma coisa que, assim, eu tenho que dar o braço a torcer. Eu não sou PT, não sou PSDB, eu não sou nada, na verdade. Não tenho partido. Já fui partidário. Hoje já não sou mais, porque me decepcionei com muita coisa que eu vi. Estou atualmente descrente no sistema partidário. Espero que um dia algum outro partido consiga me conquistar. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que o governo Lula, os dois mandatos do governo Lula, ele fez com que o pobre, realmente o miserável, melhorasse muito de vida. E isso é fato. Se foi com Bolsa Família, se foi sem Bolsa Família, se foi assistencialismo, se não foi, não interessa. Melhorou. Isso não interessa. O assistencialismo sempre foi uma prática de governo brasileiro para garantir voto. E isso sempre foi, e o próprio Lula já falou disso. Assistencialismo é uma prática mundial, cara. Não acho um problema, eu acho que tem gente na ponta que realmente precisa desse dinheiro, dessa ajuda, porque é miserável, cara. Uhum. É miserável, não tem oportunidade de emprego, etc. Acho que o país melhorou com relação a emprego, melhorou em muitas coisas, e é aquilo que você falou no começo. O país melhorou de um tempo pra cá, e realmente as pessoas começaram a ter mais oportunidades e tal, e agora estão cobrando outras coisas. Eu acho que é isso também. Mas existe uma pressão em cima de uma parcela da população para sustentar esse país. E é a classe média. A classe média hoje, que eles abrangeram do final da A, porque você falou que eu sou A, então eu sou final eu da não, A. Eu não, o IBGE falou. Você falou que o IBGE falou. Não, foi você que falou. É, oi! Não, fui eu mesmo. Ela que vai, ela fica aí na casa. Ela que manda no IBGE, ela que manda no IBGE. Eu sou o final da classe A. Eu sou o final da classe A porque eu tenho um carro e tenho, sei lá, e pago aluguel. Digamos, né? Não sei qual é a net na minha casa, né? Qual é a renda familiar que o IBGE diz que eu sou classe A, mas tudo bem. Então, final da classe A, que começa a classe média, e vai até o final da classe C, provavelmente. trabalhador assalariado que paga FGTS, né? Que é a maior poupança, sei lá, extração forçada de poupança do povo, não é? Exatamente. Então, assim, você imagina essa grande parcela da população que tem que trabalhar 5 meses no ano para pagar imposto, para receber um serviço de merda. Que o povo chega uma hora que chega, sabe? Basta. E aí você tem essas revoltas que estão acontecendo. Revoltas, desculpa, não é o termo, né? É manifestações populares de pessoas querendo cobrar o que elas acham que é de direito delas. Na verdade, é uma revolta. Seja lá o que for. Seja lá o que for, se é por questão de transporte, se é por questão de saúde, se é reclamando da corrupção, se é reclamando do governo estadual ou da prefeitura ou do governo federal, eu acho que é generalizado hoje. É responsabilidade tanto do governo federal, quanto do governo estadual, quanto do governo municipal. E da classe média também. O que eu acho que aconteceu foi, essa classe média, ela se retirou do espaço público, né, quando teve essa melhoria nas condições de vida, estabilidade macroeconômica, enfim. E o que ela fez? Contratou plano de saúde, contratou escola para os filhos, pagou tudo o que o governo, entre aspas, deveria prover com qualidade. E o que aconteceu foi que não precisou lutar nunca por isso, porque preferiu pagar, privatizar essas atividades no âmbito particular. Exatamente. E o que está acontecendo agora é que a classe média não está dando conta de pagar. Isso. E agora vai se voltar para o governo para voltar a ocupar os espaços públicos e a exigir um serviço público de qualidade. Eu acho que tem isso também, uma crise de representação no nosso sistema político. As pessoas não se sentem representadas, mas institucionalmente são os partidos que são os canais de comunicação com o poder institucional. Exato. Além, óbvio, as ruas sim podem pressionar, obviamente, mas só pressionar e gritar gritos de guerra e levantar cartaz, não vejo como canalizar essas coisas, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ocupar sim os partidos e ocupar esses espaços. Volta chegou a um ponto que não dá mais e o povo tá acordando para isso. Mas como a Anaria falou, não adianta você levantar cartaz e dizer que tá revoltado e ir pra rua. Apesar que ir pra rua é muito bom. Eu tô gostando muito disso, do pessoal ir pra rua e ficar virando as costas para isso. Que é isso que a gente tava falando aqui há pouco e se perdeu no meio de toda essa nossa revolta que escapa pelos nossos poros. Ah, você tem uma bancada religiosa muito grande dentro do parlamento brasileiro, sendo que deveria ser um Estado laico, e estão colocando ideias lá dentro que ferem qualquer conceito de emancipação humana, estão colocando a religião, em cima de direitos das pessoas, estão colocando o capital em cima do direito das pessoas, o Estado em cima do direito das pessoas, toda a máquina pública em cima do direito das pessoas, e as pessoas estão acordando agora de volta para ter o Estado de volta como era, se revoltando. Agora, ainda é uma coisa muito desorganizada. Essa revolta toda que está acontecendo, essa revolução toda que está acontecendo, ainda é uma coisa muito burguesa. Tem uma classe que está muito abaixo da nossa, que compreende uma quantidade de pessoas muito maior do que essas que se revoltaram aí, que eles estão à beira de fazer a sua própria revolta, sabe? Porque se o bicho pega pra gente, cara, quem tá mais abaixo da gente, nossa, você não tem o direito de sair do seu bairro, você não tem direito de andar na calçada perto de um shopping. Mas sabe? Eu te pergunto, por que que essas pessoas não estão na rua protestando? Aí eu te respondo. Eu acho que essas pessoas, elas estão tão ocupadas em garantir a sobrevivência mínima que não tem comida na barriga pra ir pra rua, entendeu? Eles sobrevivem. Eles não planejam uma vida como a gente. Eles sobrevivem. É um dia depois. Enquanto do outro, você precisa pensar você precisa vender o almoço pra comprar a janta, você não tá pensando em ir pra rua, ficar putinho. Você precisa garantir sua sobrevivência material, mínima, básica, sua, dos seus filhos, seja lá de quem mais você sustentar, né? E a verdadeira revolução nesse país, sabe, que vai acontecer, a verdadeira revolução francesa, queda da Bastilha e decapitação do primeiro e segundo Estado, vai ser quando essas pessoas se revoltarem. Eu acredito que isso não vai demorar. Não vai demorar muito, não, até porque a gente está entrando no meio de uma certa condição que esse país está sendo levado devido à negligência dos eleitores, que não dá. Está chegando a um determinado ponto que não dá. Simplesmente não dá mais. Música. acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada. Sim, vocês estão da eleição errada, né? Vocês estão falando bastante da bancada evangélica, dessa coisa da captura da agenda dos direitos humanos por grupos religiosos. É, eu, sim, óbvio, eu acho errado, né? Mas é uma parcela enorme do Brasil que pensa dessa forma. E isso que acho que é assustador, sabe? Quem tá lá no Congresso representando esses direitos retrógrados tem uma base social que vota nele. Isso é um absurdo completo. Tem gente que apoia. Esse é o problema da democracia. Eles né? Mas eles foram isso. Eleitos e eles têm direito a esse argumento deles lá dentro. Eles têm direito a levar os argumentos dele em discussão. É, mas esse é o problema da democracia, né? Quando a democracia vira essa tirania da maioria, né? Da maioria evangélica que seja. Eu não quero atacar um grupo específico, mas pra resvalar nessa tirania da maioria, não respeita os direitos humanos das minorias. Não, mas eu ataco. Você é uma moça educada e tal, mas eu, como sou um cavalo grosso, eu ataco. Eu estou com muito medo dessas bancadas evangélicas e pra onde que tá indo essas políticas que eles estão implementando, cara. Porque daqui a pouco... Eu também cara, a coisa é tão obscena o pensamento deles, que daqui a pouco pra eles instituírem que negro tem que ser escravizado de novo, é daqui pra ali. Estão endemoniando os homossexuais. Tá bom? Estão endemoniando os homossexuais. A cura gay foi... E isso tá vindo aos poucos, cara. E as mulheres? A mulher virou um vaso agora pra a mulher eles, virou um vaso. Isso tá vindo aos poucos, porque o nego tá tão preocupado em aí eu até concordo com vocês aí nesse ponto, questão de ficar dando porrada na Dilma. Tá todo mundo tão preocupado em dar porrada lá na Maria Bigode lá em cima, que o pessoal tá esquecendo esses comitês ridículos, como comitê de éticas, como tá esse infeliz desse Feliciano tá fazendo aí. Mas a culpa não é só de quem votou no deputado evangélico, não. É de quem votou no deputado do PMDB, do PT e do PDT, que cedeu lugar pra eles lá, sabe? Que faziam parte daquela comissão de direitos humanos e cederam lugar pra eles. Aquele que sabe que é mesmo o couro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Bom, a gente falou de um monte de coisa aqui, falamos de pessoas que estão aí à beira da miséria, etc, e estão fazendo um monte de coisa, mas a minha pergunta é a seguinte: e agora? E daqui pra frente? Como é que a gente pode resolver a situação? De que as pessoas precisam fazer pra se conscientizar, pra melhorar de vida, pra melhorar o país? Isso que tá rolando agora, dessa conscientização das pessoas que estão querendo voltar a ter uma participação maior dentro das decisões que estão sendo levadas no país, é um primeiro passo, e eu acredito que o segundo passo agora é as pessoas saberem direcionar mesmo e participar diretamente das decisões que estão acontecendo, tendo mais responsabilidade em quem vota, acompanhar quem que ela votou, o que é que está acontecendo aí, que as pessoas que você votou estão influenciando, você participar dentro da discussão de orçamento do seu município, do seu bairro, esse é o caminho para isso. Né? Não, assim, sobre a responsabilidade do voto, eu acho que também a gente não pode romantizar e vitimizar tanto essas classes mais favorecidas em relação ao voto. Acho que todo indivíduo tem uma responsabilidade igual no voto, independentemente da classe econômica que ele está. Se tem manipulação, se tem compra de voto, no fim das contas, lá na urna, é você com você mesmo. O cara não tem como conferir, entendeu? Então, acho que tem, sim, responsabilidade, tem que ser, sim, responsabilizado. Porque aí a gente cai no coitadismo, né? Pô, ele é um passa-fome, ele tem direito a fazer qualquer coisa. É. Aí não. Não, e não é. Não, né? Muito pelo contrário. Eu concordo, não, mas eu concordo plenamente com vocês que a fome... Cara, eu, graças a Deus, nunca passei fome. Meu pai já passou. Meu pai com 16 anos passou e ele fala, meu pai tá com 65 anos, ele fala que uma das piores sensações do mundo é você passar fome. E a sensação de você ser excluído, sabe? Você não poder andar na rua, que olham errado pra você não poder integrar determinada parte do município que você mora, sabe? Você não pode ir ali, você não é bem-vindo. Mas eu fico me perguntando até que ponto que está existindo essa exclusão. vou concordar com vocês dois de novo. A questão das políticas públicas da Dilma e do Lula foram maravilhosas para as classes totalmente excluídas. As classes miseráveis. Não vou nem colocar a classe baixa. Classe Z, velho. Classe que comia palma lá no interior do Nordeste, que não tinham o que comer dentro de casa, eles comiam palma pra enganar o estômago com aquela gororoba escrota lá. Porra, e ainda não tá resolvido. Isso é maravilhoso. Só que, e aí vem uma questão da minha bronca, muito com a bronca que eu tenho com a política pública que é feita no país hoje. O problema não é você dar esmola, né? Vamos usar esse termo que eu acho um termo tão escroto. O problema não é você dar, vamos usar o termo certo, o Bolsa Família. O problema é você manter essas pessoas no cabresto como está sendo feito. Tá? Porque... Não é cabresto. Será que não, querida? Porque olha só, você dá a subsistência... Tudo bem, a pessoa já não vai morrer de fome. Não vai matar fome, mas também não vai morrer de fome. Em compensação, você não dá, o Estado não dá uma estrutura para a pessoa sair daquilo ali. A gente não tem educação para a pessoa crescer e, né, e ter uma vida melhor. O Estado não dá saúde para a pessoa doente poder se tratar e poder continuar a ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu vou até jogar a pergunta para vocês. Eu queria saber até que ponto que essas mesmas políticas que são beneficiadoras também estão atarracando essas pessoas ao ponto delas não conseguirem se mexer. Ou delas até mesmo não quererem. A minha sogra, ela é de Calumbi. Calumbi teve 97% dos eleitores votaram no Lula e na Dilma. A cidade estava entrando em colapso. Por quê? Você não tinha mão de obra. Por quê? Porque todo mundo na cidade recebe Bolsa Família. Lá, o Bolsa Família é um puta dinheirão. Porque lá em Calumbi é uma cidade com, sei lá, com 15, 20 mil habitantes. É uma cidade até, né, que tem saneamento. Não é essa cidade que a gente vê, né, em filme de Nordeste miserável, não. É uma cidade que tem lá sua estrutura e tal, uma cidade muito pequena. Mas aquele dinheirinho que eles recebem é o suficiente para eles fazerem o que eles gostam, que é ir pro bar e encher a cara de cachaça. Isso não é preconceito, isso é a rotina da cidade assim. Então ninguém quis mais trabalhar. Então eu queria lançar essa pergunta pra vocês todos, inclusive pro Coruja, tadinho, que tá calado aí o tempo todo. Até agora. Não, eu tô gostando, adorando a aula. Ah, beleza. Tendo uma aula. Até que, Coruja é o miote. Até que ponto que essas mesmas políticas públicas estão mantendo essas pessoas nessa inércia social e nessa inércia cultural? E até que ponto que essas mesmas políticas públicas estão revoltando as outras classes? Não sei nem por onde começar, mas assim, não conheço a realidade de Calumbi, não posso falar assim com tanta propriedade. Não, claro. Mas eu acho que a ideia do Bolsa Família, assim, tem uma ideia econômica por trás muito interessante, que é essa questão de ativar o multiplicador keynesiano, assim, né? O cara faz, o governo faz um investimento, uma transferência de renda, aí o carinha que tem um supermercadinho ali no centro de Calumbi começa a vender mais, que o povo vai comprar comida, não sei o quê, porque não é possível que a pessoa gaste tudo só em cachaça, sendo que ela é miserável e precisa comer. Aí ele abre um supermercadinho, uma vendinha que seja, e começa a vender, vai contratando um funcionário, e acho que essas coisas vão, assim, aumentando dentro da realidade local o núcleo de um volume de transações econômicas. E eu acho também que é legítimo o cara votar no Lula e na Dilma porque ganhou o Bolsa Família, porque efetivamente melhorou a vida dele em termos pragmáticos. E então não acho que seja um cabresto. Então, como as pessoas votaram no Fernando Henrique porque o Plano Real aparentemente trouxe estabilidade macroeconômica pro país, não vai votar numa coisa que foi boa? Vai. Então, a gente não, acho que pode criticar dessa forma, entendeu? Ah, você tem que entender que em determinadas regiões do país, inclusive, e essas regiões são as regiões miseráveis que são atendidas pelo Bolsa Família, não tem indústria, você não tem um centro burocrático, você não tem um centro industrial, você não tem um centro de produção de nada, sabe? E ainda são regiões que são assoladas muito por seca, e você dá o Bolsa Família para a pessoa se sair do estado de fome, que tava para morrer de fome, mas é uma região que é muito complicado você tentar melhorar um pouco a qualidade de acesso à pessoa, à educação. Faltam professores da rede fundamental de ensino, e isso aí é uma responsabilidade dos governos estaduais, e os governos estaduais estão trabalhando muito nisso, em formar pessoas qualificadas para trabalhar nessas regiões e melhorar a questão de ensino. Existe falta simplesmente de uma estrutura de abastecimento também, que isso aí é responsabilidade do governo federal, e o governo federal também tem trabalhado um pouco nisso aí, sabe? É uma questão que leva tempo isso. O Bolsa Família, ele foi simplesmente mais um caso emergencial, porque a quantidade de pessoas morrendo de fome dentro do país era muito grande. Verdade. E já tem muitos resultados do Bolsa Família desde o tempo do FHC, que quem criou o Bolsa Família foi a Ruth Cardoso, que mostra que muitas pessoas que dependeram do Bolsa Família já não dependem mais, sabe? Os filhos das pessoas que foram beneficiadas com Bolsa Família desde o começo, eles não dependem mais de Bolsa Família, porque eles tiveram condição de estudar e já arrumaram um emprego melhor, mudaram de região, mudaram a cabeça deles. Isso pra você ver como o desenvolvimento humano que o Bolsa Família levou, que devido à aplicação do Bolsa Família em algumas regiões, assim, no sertão de Minas Gerais, do Nordeste, da região do Piauí, da zona da Mata de Alagoas, ocorreu uma revolução feminista, sabe? As mulheres deixaram de passaram a ter uma participação maior dentro de casa, sabe? Já que o Bolsa Família, ele é ligado à mulher da casa, não é, Nariá? É, majoritariamente são as mulheres que recebem o dinheiro justamente para não comprar tudo em pinga, né? Exatamente. E aí, por conta disso aí, aconteceu uma revolução feminista. Isso é uma coisa muito legal. Você tá vendo uma evolução social e humana gerada só por conta disso, sabe? Por conta de uma ajuda de custo que você dá, que não é muito, que é muito pouco até, para um grupo de pessoas no país, para tirar ela simplesmente daquela condição de miséria. Você melhora um pouco a vida da pessoa, a pessoa melhora e ela quer mais. Ela vai. Os filhos dessas pessoas que estão recebendo Bolsa Família hoje em dia, no futuro, não vão precisar disso. A questão da contrapartida: a pessoa não recebe dinheiro de graça, né? Ela tem que manter o filho na escola com uma certa frequência, tem que dar certas vacinas. Então acaba saindo mais barato para o Estado, porque ele vai economizar lá na frente com outros tipos de doenças que poderiam acometer essas crianças, que não acometerão mais, porque estão recebendo vacinas, enfim. Para a gente encerrar essa questão de políticas sociais e tudo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente no YouTube viu o manifesto de uma senhora dando a seguinte declaração. Estou com mais de 8 anos que recebo Bolsa Família, meu dinheiro nunca aumentou, só ganho R$134,00. Não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha, que tem 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$300. Vocês acham que essa declaração dessa senhora é um acaso? Ou pode ser, inclusive, ou a gente pode, até que ponto, pegar a declaração dessa senhora e fazer, de repente, tomar isso como um reflexo de uma coisa que está acontecendo, essa coisa de se acomodar, uma coisa nesse ponto, nesse sentido. O que, que vocês achariam disso? Eu acho que gente acomodada e você acha que foi só uma coincidência aquela senhora tá lá e falar aquilo? Você acha que isso não... Esse problema não seria macro, coincidência não foi, não. Coincidência não foi, não. Eu acho que isso aí foi a mídia trabalhando muito bem. Mas a questão que eu tô dizendo é... Eu acho que tem gente aproveitadora em qualquer classe social, independente de receber bolsa do governo. Tem gente aproveitadora em qualquer uma. Não é porque o Bolsa Família é um programa de subsídio que não vai ter gente aproveitadora ali no meio, sabe? É por isso que eu também não acho um absurdo a notícia de que rolou um boato aí, provavelmente jogado pela oposição, pela direita, né? Pela oposição, de que iria se extinguir o Bolsa Família, e houve um corre-corre do povo para ir na Caixa Econômica para sacar o dinheiro. É um direito, enfim, a pessoa tem o direito. É, eu acho que o Estado, ele tem até um limite de chegar e de se intrometer na decisão do indivíduo. Então, se a mulher quer comprar uma calça com o Bolsa Família, não é o Estado que vai falar que não. Pô, eu lembro quando foi lançado o programa, muito se debateu sobre isso. Ah, é pra acabar com a fome e tal, então as pessoas só podem comprar comida com esse dinheiro. E aí não, sabe? A pessoa pode comprar o que ela quiser. Lamento se ela quer comprar uma calça jeans, mas se é a necessidade mais urgente dessa pessoa naquele momento, enfim, compre a calça jeans. E só que se essa mulher tá em busca disso, desse tipo de supérfluo, entre aspas, é porque ela já tem as necessidades básicas dela atendidas e já não precisa mais Bolsa Família, né? Pois é, e aí é que tá. Mas eu acho assim, essa questão gerou uma certa revolta, né, em algumas outras partes sociais, porque, cara, quem tá trabalhando, né, do dia ralando no sol, é sol aí, não tá comprando calça de R$300. E um benefício que era pra ser dado pra tirar a pessoa da fome, tá sendo utilizado pra comprar supérfluo de calça de R$300 pra funkeira? Entendeu? Não, aí é a questão. Mas Dalton, essa mulher é uma boca aberta. Essa mulher é uma tremenda de uma retardada. Até que ponto. E quem entrevistou ela é um oportunista ali que achou uma mina de ouro, né? Cara, a pergunta feita foi o seguinte: a senhora veio aqui fazer o quê? Se eu não me engano, a pergunta que foi feita foi isso: que a mulher tava no banco. Na porta da Caixa Econômica. A mulher falou assim: eu vim aqui pegar o Bolsa Família, porque eu já recebo ele há 8 anos, e eu, inclusive, quero fazer uma reclamação, que esse dinheiro não dá pra mais nada. E aí ela falou a questão da calça jeans, entendeu? Eu joguei essa pergunta pra gente debater aqui, pra saber se isso não seria um dos motivadores pras manifestações que nós estamos tendo hoje também. Eu acho isso muito relativo, cara, principalmente porque a gente não sabe de onde veio essa senhora. Ela pode ter sido colocada ali pela oposição exatamente pra fazer bagunça, pra fazer baderna. Agora, lógico, entendeu? É mais um dedo na ferida, né, Brunão? Exatamente. É mais um dedo na ferida pra revoltar as pessoas. É mais um dedo na ferida. Mas, assim, eu acho que não é por conta de um depoimento que alguém viu na televisão que vai lembrar, por causa daquela filha da puta, eu vou lá tacar fogo no Itamaraty. Então, fogo no Itamaraty. Isso aí é o preconceito ignorante, sabe? É você direcionar a sua raiva onde não deve, e seja lá o problema que tá acontecendo, o culpado daquele problema ali tá escondido, porque você tá atacando quem não devia, sabe? Você não tá se atendo às suas responsabilidades. Essa questão dessa declaração da calça jeans, estão só voltando sempre pro foco nosso hoje, que é as manifestações. As pessoas então estão desejando mais do que o mínimo. E volta lá no argumento que eu já falei lá no começo. As pessoas conquistaram o mínimo e agora elas querem mais. E vamos ver qual mais é esse. Então tá tudo interligado assim na minha cabeça. Confia em mim, confia em mim, Brasil! Uma pergunta pra vocês, essa questão das manifestações que aconteceram, do pessoal batendo, quebrando, quem é contra e quem é a favor de uma manifestação mais ativa, mais como é que eu vou dizer? Não ativa, mas porque fica parecendo que a outra não é ativa. Você tá falando das depredações que aconteceram? Não das depredações, mas, por exemplo, de enfrentar. Você pegar e chegar pra enfrentar a polícia, que é um agente de coação do Estado. O que vocês acham disso? Vocês acham que tem que ser aquela coisa do paz e amor, entregar flor pra polícia de choque? Ou vocês acham que tem que ser uma coisa mais firme mesmo? Eu sou completamente contra os pés. Eu também concordo. Eu acho que sem violência vale tudo. Dar flor, dar abraço na tropa de choque, vale tudo. Sem violência vale tudo. Não são as pessoas que saem de casa pra brigar com a polícia, né? É o Estado que manda a tropa de choque. Não sei se sabe, tropa de choque não dá pra dialogar, não é uma guarda municipal. Não é. Eles... quando os caras vão, quando eles vão, é só pra meter porrada mesmo, velho. Uhum. É porque a parada já tá assim, ó. É o seguinte, os policiais aqui, os normais, vamos colocar assim, não estão dando mais conta, não, que a galera tá muito enfurecida. Vamos, meu amigo, vai lá, senta a porrada. Eu tava quinta-feira na manifestação que acabou se tornando a mais violenta aqui em São Paulo. E foi brutal o que eu vi, eu fiquei muito revoltada. Eu fui lá, assim, na verdade, de gaiato, tava saindo, cheguei a entrevistar o embaixador Sérgio Amaral. Tava passando pela Paulista, só vejo o choque descendo, cavalaria chegando. Falei, ai, o que tá acontecendo? Aí eu vejo manifestante correndo pra tudo quanto é lado. Chegaram uma hora que todo mundo sentou no chão e começou a gritar sem violência. E a polícia, o choque, chegou atirando na galera, bala de borracha, gás lacrimogêneo, gente que tava sentada na rua pedindo não violência. E eu acho engraçado que eles dizem que é pra proteger o patrimônio, mas eles não mandam a guarda municipal, mandam a tropa de choque. Tropa de choque não é pra proteger nada. Tropa de choque é justamente fazer o contrário. É pra destruir. É pra coagir. Isso enfureceu muito o pessoal e fez juntar bastante gente na segunda-feira, porque é uma coisa inadmissível. São Paulo é bastante reacionário, eu acho que é um estado bastante policialesco. E as pessoas foram lá contra essa opressão também. Ah, quer ver uma coisa? 8 de março de 2006, George Bush visitou São Paulo e aí teve duas passeatas na Paulista. Uma passeata pelo Dia das Mulheres, que era 8 de março, e outra passeata fora Bush, que era muito pequena. A tropa de choque, e essa eu tava lá no meio, a tropa de choque desceu, cara. No meio de uma passeata pelo Dia das Mulheres. Porque tinha alguns cartazes fora Bush, sabe? Isso que acontece é uma repressão mesmo ao diálogo. É uma ditadura mesmo. Essas pessoas que depredam o patrimônio público, eu acho que são pessoas que romantizam um pouco essa coisa da violência, uhum. sabe? Essa coisa da rebeldia. Só que eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Você perde legitimidade, perde credibilidade e não consegue negociar. Agora, cá entre nós, sinceramente, né, Anaria? Foda-se patrimônio público. Devido aos problemas que a gente tem, o tamanho que é a revolta da população, patrimônio público não é nada. É o que é uma vidraça, né, velho? Pelo amor de Deus. É o que é uma vidraça. Ah, tá quebrando vidraça, velho. Não, ele já falou que o prejuízo aqui em Brasília foi 150 milhões, filho. A declaração não, em termos materiais, eu não ligo. O que eu tô falando é da crise de legitimidade que se abre dentro do movimento. Sim. Realmente, isso queima o filme do movimento e o movimento perde um pouco a sua moral. Isso é o modelo Alckmin, cara. Botou isso. Tropa de choque dentro da USP pra bater em estudante. Exato. Esse é o modelo Alckmin, que não é o governador seguindo. Não, isso é um absurdo. Agora, o que eu acho é o seguinte, assim, por mais que você tenha 70 mil pessoas, 69.900 estão ali pelo ato pacífico. E você tem 100 desgraçados que já vão com a intenção de quebrar e de fazer bagunça e de não sei o que, você me desculpa a sinceridade. Mas esses filha da puta tem mais é que tomar porrada mesmo. Eu acho que tem que tomar porrada mesmo. Sim, filha da puta tem que tomar porrada mesmo. Entendeu? Não, só que quem tá o problema... A porrada não é direcionada, a porrada sobra pra todo mundo. Isso, pois é. Exatamente. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado porque... Já ouvi falar também que pode ter gente infiltrada da oposição, do governo. Tem, né? Inclusive isso já tá provado. Tem. Isso já tá provado. Tá provado. É muito perigoso. É muito perigoso. Não é que já tem PM. Rapidinho, só te interrompendo rapidão, Bruno. É assim, eu sou pai de policial militar, certo? Você é pai de policial militar? Caralho, bicho, tá conservado, hein? Meu pai é policial militar. Ah, tá. Minha família é militar, eu tenho tio da Rotan e o caralho todo. E quando vai haver esse tipo de manifestação, sempre. Isso, velho, isso aí sempre vai acontecer e sempre aconteceu. Sempre vai policial à paisana, policial militar mesmo no meio da manifestação, pra tentar identificar quem pode. Ser perigoso, essa eu porra concordo toda, com isso, tudo, esse tipo de ação. Isso aí, exatamente, isso aí eu não acho certo. Isso aí eu não acho errado, não. Isso aí tá certinho. Tem que fazer mesmo, sabe por quê? Os 100 filha da puta estão atrapalhando uma parada que era pra ser outra coisa, entendeu? E esses 100 filha da puta estão manchando, que nem vocês falaram. Aí estraga a manifestação, a mídia mostra outra coisa, porque aí a mídia não vai falar que tem 50 mil estão manifestando de bem e tem 100 que estão fazendo merda, entendeu? Mas tem que mostrar quem tá fazendo merda. A mídia, depois que levou uma sapecada de um monte de bala de borracha, toda vez que eles mostram o pessoal quebrando, eles sempre enfatizam. É uma pequena parcela, são vândalos, não é o pessoal que agora, tá... Estão fazendo agora. Mas só tá fazendo porque doeu no deles, né? A mídia tá fazendo isso aí porque a mídia viu que ela perdeu espaço, né? Eu concordo também. Que a opinião pública agora é realmente uma opinião pública devido à facilidade de uma discussão em redes sociais. E a mídia, ela tem que ficar do lado do povo. Ela tem que ficar, senão ela vai se perder. Você pega Arnaldo Jabu, que tá aí há 20 anos fazendo esse discursinho dele aí, que fica todo mundo... Nossa, como é que pode, né, velho? E aí, velho, a discussão social cresce tanto a ponto de Arnaldo Jabu queimar a língua dele. Cara, isso é muito bom, porque o cara tá aí 20 anos fazendo esse discursinho de merda dele. Falando pra quem quiser ouvir, né? Isso é a mídia que tá morrendo, cara. Mas agora o poder tá morrendo, graças a Deus. Agora tá renascendo de outras formas. As mídias alternativas estão ganhando bastante força, assim como as redes sociais, né? Amém. As mídias alternativas vão ser a salvação dele. Vão ser o que é. Mas quando eu digo a mídia, na verdade, é esse formato de mídia antigo que tem. Calma que as mídias alternativas daqui a pouco vão querer começar a ganhar dinheiro também, meu filho. Começa a descambar por aí. Aí você começa a investir dentro das mídias alternativas, as mídias alternativas viram as mídias mainstream, aí muda tudo. Mas aí a discussão social tá muito grande, mas o principal ponto de formação de opinião pública agora é a discussão social. A rede social, tá Facebook, velho, tá fervilhando. O Facebook virou praticamente um fórum sobre política pública. Basicamente, mas é, assim, é interessante, né? Eu achei interessantíssimo, cara. E a democracia? Quando na sua timeline você viu isso? Sei lá, né? Ah, semana passada minha timeline era só cachorro fofinho e, gatinho, e fotinha no espelho do elevador. Foto do gatinho. No espelho do elevador fazendo biquinho. Espelho do elevador fazendo biquinho. Agora tem só uma questão, só uma coisa aí, ô Coruja, que eu falei, que você falou que eu sou policial e tal. Cara, tem um vídeo no YouTube de uma moça que ficou escondida filmando um carro, uma viatura da PM, lá em São Paulo, trocando de roupa. É, isso eles apaisando, eles. Desculpa, não era um carro da viatura, não era um carro viatura, era um carro civil. Era um Gol, certo, parado, e os PMs todos uniformizados, tirando os uniformes e colocando roupas de civil, né? Pra ir pra perto da manifestação. Eles estavam indo para a manifestação, isso todos armados. A moça filmando, quando o policial viu, deu uma carreira na mulher. Saiu correndo atrás dela. Entendeu? Uhum. Sim, a gente tá. Dentro dessas manifestações, inclusive, a gente tá vendo cada aborto perpetuado pelo Estado e pela polícia, que é. Polícia é um instrumento. Imagina na ditadura militar, né, velho? Como pois é que era? Exatamente. Que coisa boa, essa facilidade maravilhosa que a gente tem hoje. Pois é, agora. Cara, será que a gente não tá voltando à ditadura, cara? Não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá beirando o fascismo e Itália nos anos 40. Eu acho que essa é a pergunta que eu queria fazer agora. Pra onde vão essas manifestações? Direita, esquerda ou nenhuma dos dois? Não, pois é, e aí é a parte que mais me incomoda. É que assim, eu pelo menos posso estar errado. Não vejo uma liderança, entendeu? Organizada que esteja com o propósito de sentar para negociar qualquer coisa com qualquer que seja a esfera de governo. Seja aqui em Brasília, então, mas eu acho federal, que é só... seja. Porque assim, o movimento do Passe Livre foi lá, disse que era aquela liderança e tal. Tem minhas dúvidas. Então, entendeu? Bruno, mas... Tem uma galera que já faz isso aí há muito tempo, sabia? Mas eles não apareceram ainda, assim. O grande público não sabe quem são. Eu acho que é uma característica das manifestações, sei lá, vamos colocar aí, pós-modernas. Essa é a organização em rede. Não tem uma organização piramidal, hierárquica, mais como é nos moldes. Pois é, mas esse é um problema. Porque o governo ainda está pensando no modelo antigo. Sim. E está procurando com quem negociar. Gente, exato, vamos sentar aqui para a gente negociar. E não tem mais negociata agora. Eu acho agora que... ou o pau quebra ou não. Entendeu? Eu acho o seguinte, eu não acho que isso seja um problema, Bruno. Isso é, isso é um fator novo. Que a gente tem que aprender a lidar. Não sabemos como ainda. Exatamente, tem que aprender a lidar. Vai dissolver o Congresso e fazer, sei lá, como é que é? Igual nos filmes de ficção científica. Vai dissolver o Congresso e fazer um comitê de anciãos? Eu não sei. Cara, eu vou dar a minha opinião. Mas pra eu dar a minha opinião, eu tenho que contar uma pequena historinha pra vocês. Eu sou psicólogo, formado pela Universidade Católica de Brasília. Não sou burguês. Minha faculdade foi paga com muita dificuldade pelos meus pais. E o meu primeiro emprego foi dentro de uma cadeia modelo aqui em Brasília. Se chamava Granja das... Não, se chamava Ciago. Era uma cadeia para adolescentes infratores que cometiam seus crimes e iam cumprir as suas penas lá. Esse foi meu primeiro emprego. Eu trabalhava 44 horas por semana e ganhava R$1.200. Depois eu vim descobrir que eu ganhava menos que um brigadista. E eu passei 6 anos na faculdade. Naquela época que eu me formei, a formação de psicologia era 6 anos. E aí, dentro desse ambiente, que é um ambiente terrível, que eu não desejo isso pra ninguém, ocorreram várias rebeliões. Na verdade foram 4, uma atrás da outra. Eu me lembro perfeitamente que o negociador da Polícia Civil, quando foi no dia da rebelião, a imprensa perguntou pra ele, fulano, qual o motivo da rebelião? Ele, rindo, virou pra imprensa e falou assim, não há motivo nenhum. Eles estão se rebelando porque eles estão se rebelando. Dentro daquela cadeia, os presidiários eles tinham 9 refeições, o café da manhã era entregue na cama deles, eles tinham TV a cabo, tá? Isso eu não tô inventando, tá bom, pessoal? Isso era o meu cotidiano. Era, tinha net distribuída por todo o presídio. Eles tinham TV a cabo. Eu, dentro da minha casa, não tinha TV a cabo. Nesse dia da rebelião, eles esfaquearam uma freira 76 vezes. Eu vi a foto da mulher. Ela só sobreviveu porque ela era gorda. Ela foi esfaqueada 76 vezes. Eu nunca mais vou conseguir me esquecer nem desse número e nem da foto daquela mulher esfaqueada na minha frente. Visto isso, após ela ser esfaqueada, o governo a polícia invadiu, o governo distrital invadiu a cadeia, conteve a rebelião e levou os adolescentes todos para a quadra coberta, porque eles não poderiam ficar no sol. Isso a mulher estava definhando numa poça de sangue lá dentro. O subsecretário de segurança do Distrito Federal e Territórios, isso eu vi, o subsecretário de segurança do Distrito Federal e Territórios dando comida, servindo Coca-Cola para os mesmos caras que tinham acabado de esfaquear uma freira 76 vezes. Esse é o Estado brasileiro, tá? Que eu vivi isso. Esse é o meu modelo de Estado brasileiro. Eu tenho uma inocente se desfalecendo numa poça de sangue, e eu tenho o criminoso sendo servido por uma autoridade com Coca-Cola e bolo de fubá que eles comiam, que eles comeram no dia. Eu nunca mais vou conseguir me esquecer. Eu contei essa historinha toda pra explicar o porquê da minha opinião. Eu não sou a favor de você sair por aí tacando tocha em tudo quanto é lugar, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Isso vai levar a uma anarquia generalizada, esse país vai se implodir e essa merda vai ser tomada pelos Estados Unidos. Eu acho que era o que ia acontecer. Eu acho mais plausível que ia acontecer. Se você sair por aí, se pegar a arma, pra população se armar, se isso aqui virar uma guerra civil, não vai levar a lugar nenhum. Mas eu também não sou contra uma presença mais efetiva da população numa manifestação. Porque o Estado brasileiro, ele está, dentro da minha opinião, ele está tão acomodado que se você não cutucar a ferida, ele não vai mudar. No começo do programa, eu estava até bem mais exaltado, eu falei aquela questão dos vereadores de Belo Horizonte, que aumentaram em plena rebelião, em plena manifestação popular, eles aumentaram o salário deles em 60%. 61,7%. A Câmara, a Alerj, que estava sendo quase destruída ontem, que todo mundo estava falando, meu Deus, que absurdo, e aquilo ali realmente foi um absurdo, porque aquilo ali tinha dedo político, o desgraçado que estava lá na porta era filho de dono de transportador, a gente já falou isso tudo aqui no programa. Ele criou aquela confusão toda. A gente não pode esquecer que os vereadores, né, daquela mesma casa renovaram toda a frota de carros deles, não tem muito tempo, comprando carro que nem juiz federal anda. Nem juiz da esfera federal anda naquela porra daqueles carros. Eu não lembro qual foi. Eu não lembro se foi. Eu acho que foi Honda Civic. Mas não veio a marca. Não importa a marca. O que importa é o que foi feito foi isso. Então, assim, eu não vou falar, que eu vou falar de verdade pra vocês, pessoal. Vocês não sabem o que é passar por uma rebelião de cadeia. Tá? Vocês não sabem o que é passar por uma rebelião de cadeia. Vocês não sabem o que é ver a pessoa que deveria, que é paga pelo meu imposto para cuidar da minha segurança, passando a mão na cabeça de vagabundo. Isso endureceu muito o meu coração. Eu posso estar redondamente enganado. Posso mesmo. Eu não sou dono da verdade, muito pelo contrário. Eu me acho um tremendo ignorante para muitos assuntos. Mas eu acho que se você não entrar com um efetivo mais presente nessas manifestações, não é, é quando eu tô falando, não é tocar porrada, não é trocar porrada com, não é quebrar as coisas, mas é você enfrentar de certa forma a polícia. Você não vai incomodar o Estado, você não vai incomodar o suficiente. O Haddad baixou, depois de muito segurar, ele reduziu. A tarifa lá em São Paulo e já avisou que vai ser subsidiado pelo Estado, tirando verba da saúde. Ele falou isso. A gente vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar e vai ter que ser da saúde. Eu falo isso assim, com o coração apertado. Eu não era uma pessoa assim antes de trabalhar nesse local. Eu não era uma pessoa assim. Eu era uma pessoa nesse esquema assim, cara, vamos ajoelhar, vamos pedir paz, vamos levantar as mãos pra levar a porrada do choque, aquela coisa da violência passiva, como o Gandhi falava, né? Pô, não vou me interpor, mas eu também não vou sair do lugar. Eu vou apanhar separado. Eu acho que se a coisa for por esse lado, não vai acontecer nada. Então não é sair por aí quebrando. É você ter uma atitude mais presente. Claro que você não vai ficar tomando lata de gás lacrimogêneo na cabeça. Pelo amor de Deus, eu não tô falando pra você fazer isso. Mas é não desmerecer. Uma coisa que me irritou muito no Facebook, a gente tá falando do Facebook, que é uma rede social a mais usada, era o que eu chamava de era revolução revolucionária de Facebook. Ah, os caras... pra que fazer isso? Pra que tacar pedra na polícia? Uma coisa assim. Porque a polícia tava atacando os manifestantes e, cara, é ação-reação. A polícia vai atacar os manifestantes vão atacar a polícia. Isso é óbvio. O ser humano é assim, um animal é assim. E aí começaram a deslegitimizar aquela manifestação. E eu ficava muito incomodado com isso. Eu falei, olha... Falava aí, eu escrevi, né? Enfim, me manifestei dessa forma. Falei, se vocês estão achando que vocês vão mudar o país entregando rosa pra polícia de choque, na minha opinião, isso não vai mudar. Mas só uma coisa, assim, descendo num nível mais simplinho. Claro. Tipo, em algum momento é manifestante versus polícia, mas em último, ao fim e ao cabo, o policial embaixo daquela farda é uma pessoa, cara. E eu acho uma violência se atacar a pessoa por ela estar representando naquele momento o Estado. Então eu não vou ser a favor nunca de ir pro enfrentamento com a polícia. Porque é uma pessoa que tá lá também, entendeu? Um ser humano. Eu concordo com você, mas aquela pessoa que tá ali não é inocente. A gente viu no YouTube, né? Enfim, nesses vídeos que estão pipocando o tempo todo, policiais se negando a massacrar os manifestantes. É manifestante com placa, paz e amor, não a violência. Porra, acho isso foda pra caralho você pegar um cartaz, ficar de peito aberto pra um sujeito mirando uma escopeta pra você. Não tô de hipocrisia, eu tô falando sério mesmo. Eu acho isso muito foda. Mas, cara, o sujeito, ele pode se negar. O policial, eu tenho parente policial. Eu tenho parente policial. E eu falei pra ele, falei, bicho, vocês são foda. Aí ele falou assim, ah, Rodrigo, são ordens. Se o teu comandante ligar agora e mandar você me dar um tiro na cabeça, você vai me dar? Aí ele ficou parado. Falou, ah, mas não é assim. Eu falei, não, é assim sim, cara. Porque a ordem vem lá do gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito passa a ordem pro comandante geral da PM. O comandante geral da PM passa a ordem pros tenentes. Ou sei lá, pra quem comanda aquela merda. Ele fala assim, ó... Entra com o caveirão, passa fogo em todo mundo aí. E os caras fazem se quiser. Entendeu? Então, assim, tem o ser humano. Mais tem, ou menos. Tem, essa não, parte não, de não. Se quiser, mais ou menos. Faz se quiser. Não é bem assim, não, cara. Não é bem assim quiser, também, não. Faz se quiser. O cara tá ali, já teve declaração. Não é bem assim, não, cara. Ah, isso que aí você tá errado. Mas o que, que vai acontecer? Ele pode se negar, sim. É a única coisa que você tá. Ele pode se negar, mas pra ele se negar, ele vai responder. Ele vai responder para um monte de processo dentro da polícia e tem várias coisas que esse cara vai passar por se negar uma coisa. Por exemplo, a gente já viu vídeo de policial se negando que o capitão, ou tenente, seja lá que for, tava mandando um cara pegar o carro e ameaçar jogar o carro em cima da galera e o cara falou, eu não vou, capitão. O capitão simplesmente tirou a arma do cara e falou, então você me entrega sua arma aqui, me entrega seus equipamentos aqui e vai embora daqui. Aí agora o cara tá respondendo por um monte de coisa, entendeu? Você tem que entender realmente quem é o verdadeiro inimigo. E não é a polícia, cara, que é colocada ali na frente. Não acho que seja a polícia, não. Muito pelo contrário, eu respeito, apesar de tudo. Eu respeito muito a instituição policial. Sabe, cara, tem gente ali, velho, que ganha R$800, velho, pra subir R$900 que tá ganhando, acho que um guarda municipal. Você sabe o que é um vale coxinha, cara? Que é o vale refeição da polícia militar, que é R$4,50 por dia? É R$4,50 por dia, né? Não sou esses caras assim, policial, seus fascistas, não, isso é conversa de estudante, sei lá, da casa do cacete, não tem nada a ver, sabe? São seres humanos. Mas, velho, é cada um olhando pro teu rabo, coruja. O policial não vai querer negar uma ordem porque ele tá com o rabo dele preso com a instituição. Ele assinou um contrato, é o trabalho dele. Só que, velho, também tenho que olhar pro meu rabo, entendeu? Eu também não quero nem levar tiro da PM e também não posso ficar me coagindo por causa da força que a PM tá exercendo. Eu não quero deixar parecendo que eu sou a favor de violência, em hipótese nenhuma. mas eu não deslegitimizo uma manifestação em que há um confronto direto. Exatamente, não é por 20 centavos, é porque realmente o povo quer de volta o poder que devia ser dele, né? Exatamente. O Estado devia estar aí para proteger o povo, e a polícia devia ser um mecanismo de proteção do povo que estava sendo usado como um mecanismo de proteção do Estado. E não sempre é assim. Foi, né, cara? Sempre não, foi. Não é o povo que não é o povo que serve o Estado, é o Estado que serve o povo. Então, assim, eu contei essa fábula toda, para até porque eu tinha prometido, alguns ouvintes do Jurassic vieram falar comigo no Facebook, falar, caraca, leva tudo. Daqui a pouco vai ter um ataque cardíaco e tal. Falei com eles. Falei, olha, no programa, escuta o Jurassic de segunda-feira que eu vou explicar o motivo. Eu me revolto muito com isso. Porque, gente, vocês não sabem o que... Vou repetir de novo. Vocês não sabem o que é vocês assistirem o subsecretário de segurança, parecia o Zacarias, aquele desgraçado, do Distrito Federal, servindo bolo de fubá e Coca-Cola pra quem acabou de esfaquear uma freira 76 vezes. Mas, se a gente pegar outro extremo também, a gente entra no Carandiru, São Paulo 91. Sim, que faz passar. Qual que é a solução? Passa rodo na galera? Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? A gente tem que discutir melhor essas situações e como reagir a elas, né? Ideologia. Será que a gente se esquece? Ou nunca chegou a saber que esse mundo é nosso quando a gente toma posse, arregaça as mangas e faz o que tem que fazer? Porque vou encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom, acho que é isso. Eu estou, assim, acompanhando as manifestações. Eu acho que a gente precisa... É um momento de refluxo, de parar para pensar o que estamos fazendo nas ruas. Não sair na rua simplesmente para falar qualquer coisa que vem na cabeça sem propor nada novo. Eu acho que isso é um pouco inócuo. Então, acho que os debates têm que continuar, a gente tem que continuar pensando sobre isso e canalizar as nossas energias para os canais que funcionam e que afetam o poder, seja na rua, seja em partidos, seja em movimentos sociais. Depois do que a Nária falou, eu não tenho muito o que falar, não, né? E eu concordo com isso que ela falou. Eu espero que as pessoas, apesar da gente estar vivendo esse momento assim de extravasar, de pôr essa revolta para fora, que foi mais ou menos o que aconteceu nesse programa aqui também, né? Eu acho que deveriam pôr sua atenção e realmente entender como é que são os canais que funcionam para a gente ter mais uma vez o poder desse país e se focar nisso, sabe? Porque simplesmente gritar e bravejar e jogar a culpa para todo lado, isso é agir com ignorância e isso não vai mudar nada. Na verdade, eu acho que isso vai piorar. E a gente já tem exemplo do que piorou, né? Que foi na Argentina quando botaram os Kirchner lá, que foi o Brasil quando entrou a ditadura militar. Mas é isso aí, meus amigos, boa noite. Muito obrigado por ter me convidado. Obrigada por ter me convidado também. Ah, eu que agradeço vocês a participação de todos. Eu achei o programa fenomenal. A gente falou, foi desabafo, a gente falou sobre as manifestações, a gente falou sobre tudo. Para falar a verdade, esse programa foi um reflexo das manifestações. Ele foi um pouco de tudo, né? A gente acha que ele foi. Eu acho que muito graças a Nariá, ele foi um pouco educativo também, viu? Ah, imagina. Ah, concordo. Pô, eu concordo, eu vou te falar, eu tive uma aula, eu fiquei calado aqui, mas. Sem brincadeira. Pra mim, eu que sou com certeza o mais novo aqui de todos, cara, vocês deram uma aula, sacou? Tipo assim, eu passei a ver certas coisas com outros olhos. Acho que foi construtivo pra todo mundo. Bom, estamos, né, debatendo, a gente só enriquece e agrega, eu acho. Com certeza. É isso aí, internet. Esse foi o especial Jurassic sobre as manifestações de 2013. Vamos lá ver pra onde que isso vai, onde isso vai parar. A gente fez a nossa parte e espero que vocês façam a parte de vocês também. Debatam e principalmente em 2014, votem. Mas não vai me fazer voto de protesto pra botar palhaço, tiririca, o caralho a quatro dentro do Congresso, não. Bota alguém decente, bota alguém competente, bota alguém honesto, principalmente. Não, e acompanha o trabalho então... dessa pessoa e começa a participar mais dentro do seu estado, do seu município. Exatamente. Das celebridades, sozinho na sala, antes de dormir. Por que é que a gente ainda espera? As coisas não caem do céu. esquece a esperança e entra na dança, que as coisas não caem do céu. Esquece a esperança e entra na dança, que as coisas não caem do céu. As coisas não caem do céu. Eu sei, você sabe, as coisas não caem do céu. Porque todo mundo reclama do que lê de manhã no jornal.